Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Vamos começar aqui mais um dia com o nosso Café com Dungeon. Para um dia com muito RPG. Para começar aqui, eu sou Rafael Balbi e a gente está com o Márcio Moreira. Fala, Márcio. Pô, que honra. Que honra estar aqui com especial. Vocês. Pô, caramba, cara, tô muito honrado. Eu gosto de um cafezinho, quer dizer, não sou muito fã de café preto, não. Vou tomar aqui meu café com leite, para dar uma quebrada. Mas é o segundo que toma café com leite aqui. A gente tem que ver isso, hein, Ramon? Seguido, né? A gente tem que ver isso, hein, Carlos? Sim. E olha que uma das coisas que a gente sempre faz quando vem convidado é perguntar qual é o tipo de café que toma. E o Márcio, ele já nos poupou do trabalho e já respondeu pra gente. O meu preferido é cappuccino. eu tô bebendo um belo de um café preto. Bom, já o Carlos já falou. Bom dia, Carlos. Bom dia, galera. Bebendo aqui meu cafezinho também. Com show de bola. Todos vocês aí. Do Café com Dungeon. Cara, normalmente eu peço pro convidado se apresentar, mas esse aqui eu faço questão. Márcio Moreira é o cara que é mestra stream de mago no Perdidos no Play. E, cara, foi uma stream que, porra, me introduziu no mundo das streams. E, cara, você é um showman, cara. Você é um mestre showman demais. Você tem controle do ritmo e tudo mais de um jeito lindo, assim. Um dos pontos que eu acho mais notáveis, assim, no teu estilo é que você cria NPCs memoráveis. Então, acho que a gente pode trazer esse tema hoje, né? Criando NPCs memoráveis. O que você acha, Márcio? Pô, eu gosto muito, cara, desse assunto e me sinto honrado de você estar falando isso a meu respeito, já que trocando a rasgação de seda aqui. Pô, eu acho você também um cara que mestra pra caramba, tem domínio de regra, domínio de cenário também. E vamos que vamos falar desses NPCs aí, cara. Polêmicos até alguns momentos, algumas pessoas, né? Tem muito assunto envolvendo NPC, daria pra fazer uma série só pra falar sobre esse assunto. É verdade, cara, NPC é um tema profundo, né? Porque, pô, não é só o jogador, os personagens dos jogadores que participam, né? Os NPCs dão muita cor pro cenário. Eles, de um jeito ou de outro, são os instrumentos do mestre para contar a história também, né? Junto com os jogadores. Ele ajuda na contagem da história, mas eu acredito que o NPC ele não serve só para isso. Assim, as pessoas elas têm uma visão quando vai falar de. Assim, o mestre. Os jogadores jogam com seus personagens e o mestre joga com os NPCs. Isso é uma coisa assim que pode acabar levando as pessoas para uma visão um pouco equivocada do que eu acredito do bom funcionamento do NPC numa aventura, entendeu? E o que é o NPC para você, então? Cara, eu acho que o NPC ele tá mais em função da história do que em função do mestre. Ele não é um personagem que o mestre cria para acompanhar os jogadores, como se fosse assim, ah, vocês jogam com esses aí, eu vou jogar com esse aqui. Sabe, e os outros são apenas para preencher cenário. O NPC ele ajuda a contar uma história, sim, né? Mas ele também serve para dar uma textura. Um outro assunto também que eu gosto bastante de falar sobre textura de RPG. Ele serve para dar uma textura no cenário que você quer passar, no clima que você quer passar, entendeu? Então, acho que o NPC, bem feito, ele garante um bocado dessa configuração da textura aí. Que aí você pode... Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer, Márcio, que aí, através do NPC, de repente, você pode passar o tom do mundo para as pessoas que estão jogando com você, né? Porque ele é um habitante daquilo ali, ele vai falar como se fosse uma pessoa daquele lugar, vai se portar como se fosse uma pessoa desse lugar. Exatamente. E através disso, os jogadores podem entender melhor qual é a ambientação que você quer passar, mais ou menos nessa linha. As pessoas elas tendem a fazer NPC de... Assim, o que eu contei na minha cabeça rapidamente, assim, quando o Bob me convidou para participar sobre esse tema, eram de três formas. Tem gente que faz NPC como se estivesse fazendo um personagem para jogar. Tem gente que faz um NPC para ser um personagem conveniente, isso é um termo que se usa em literatura, geralmente em filme, para explicar alguma coisa, para dar uma missão, para dar alguma... às vezes até da maneira famigerada, e eu já caí nesse erro, inclusive até na nossa sessão de mago, também, até porque era inevitável, do NPC salvar a pátria, salvar o dia, né? Uhum. Então o pessoal cria aquele personagem conveniente para ele simplesmente desatolar a missão, desatolar o andamento do jogo. E existe aquele pessoal que faz o NPC pra... só pra, sei lá, pra fazer show off, pra... é o modo errado da textura, assim, pra fazer, ou às vezes até de maneira certa, se o jogo pede um show off, não é quem eu tô aqui pra cagar regra. Mas o cara faz um NPC ali pra poder falar assim, olha só como esse cara é sinistrão, ou então como esse mundo é sinistrão, o clã dele é sinistrão, o grupo dele é sinistrão, o que seja. Eu acredito que um bom NPC ele tem que permear essas coisas todas e também passar outras coisas também, entendeu? Eu tenho algumas manhas, eu tenho alguns macetes, eu uso algumas ferramentas mentais, uns mindsets pra criar os meus NPCs. Quais são esses mindsets? Quais são as suas técnicas? Assim, quais os segredos do Márcio Moreira para criar um NPC memorável? NPC, né? Cara, é. Assim, é... eu gosto de... primeiro, eu penso assim, como... eu gosto de fazer um NPC. Se é um NPC que ele vai estar muito presente com o grupo, é aquele NPC que vai estar junto com o grupo de alguma forma, então eu tento pensar assim, um NPC que se fosse um jogador fazendo, não eu, um jogador fazendo, ele gostaria de fazer um NPC assim. Não só de maneira estética, mas também de regra. Eu acho até importante seguir a regra na hora de criar um NPC, não fazer de maneira livre, para que você não pese a mão, como mestre, fazendo um NPC com ponto livre e a rodo. Não. Senão fica muito desbalanceado em comparação com os jogadores, entendeu? Então eu você gosto cria de fazer... ficha mesmo, você cria as estatísticas se é um, dele. Se é um NPC que vai acompanhar... se vai acompanhar o grupo de maneira assim, aquele NPC que acaba virando um amigo do grupo, o pessoal acaba criando um carinho pelo NPC, isso é também uma arte, é difícil, daria um outro podcast só pra gente falar sobre isso, como despertar algumas emoções nos nossos jogadores, mas se você consegue gerar esse carinho pelo NPC, fica muito mais fácil se esse NPC, ele é alcançável, ele é um personagem que não é um bicho de sete cabeças de fazendo uma ficha inicial. É, pode ser até mais frágil que o grupo, né? Ou até mais frágil. Alguma coisa assim. Sim, também. Sim, pode ser. É porque geralmente a gente nunca tende a fazer o mais fraco a. Como é que eu vou dizer? A ser uma coisa atraente, né? As pessoas criam carinho, mas não pensam assim, ah, vou jogar com esse cara, não. Vou dar pescotapa nele. E se for um mais forte, se ele acompanha o grupo, ele acaba ofuscando um pouco o grupo. Entendeu? Então eu, é, isso é verdade. Então é verdade. Eu tento fazer ele igual. Se ele tem uma aparência de frágil, eu tento comprar isso com desvantagens. Eu tento botar, sei lá, se é um RPG que não valoriza muito o carisma, eu vou botar muito ponto em carisma. Entendeu? Uhum. Se é um RPG que não valoriza muito a questão mental, vou botar uma coisa mental, deixar ele fraco em outros atributos. Porque é aquela política de nem todo mundo é tão inútil assim, pelo menos para não servir de mau exemplo, né? É, cara, os NPCs, eles têm essa coisa de você, não sei, às vezes você descreve demais, ou então alguns você descreve de menos. É, qual o tom que você acha que é como chegar no tom? Eu acho que o tom certo, cara, eu gosto de falar por exemplos, eu vou acabar, infelizmente, falando muito da minha mesa de mago lá no Perdidos no Play, e isso mostra duas coisas. Primeiro, que eu tô fazendo um jabá indiscreto. E segundo, que eu tô precisando mestrar mais coisas por aí, né? Então assim, eu vou dar uns exemplos da mesa de mago lá, muito, dos NPCs que rolam lá, porque lá também tem muito NPC, principalmente nessa segunda temporada, né, Bob? Pintou muito NPC lá em Mago. E NPCs memoráveis, né? Tipo, Paul Fish. Então, vamos lá. O Vândalo, que todo mundo gosta bastante. O Vândalo, que é o... É, você tá de sacanagem comigo, meu amigo. O Vândalo, ele é um cara que eu... É outro macete que eu tento quando eu vou fazer NPC. Eu tento fazer uma persona... ou de um conceito abstrato, ou de uma pessoa que eu vejo na rua. Às vezes, aquela passeada na pasta de handouts, assim, você bate o olho numa foto e você fala, pô, esse cara aí até voz tem. Sabe o que é? E o Vândalo é aquele cara que o nerd não dá muito valor. Foi isso que eu pensei pro Vândalo. O Vândalo, ele é o gigante de bom coração, que ele até gosta das coisas de nerd. Ele até gosta, tanto que ele tem um corvo chamado Ned Stark. Ele gosta de... Mas ele acompanha tudo meio como se fosse futebol, meio como se fosse novela, sabe? Não é a vida dele, né? Ele é meio choque de cultura, sabe qual é? Eu tentei... eu tô trazendo um cara pro meio do grupo para as pessoas repensarem um pouquinho de seus preconceitos. Isso é um tema que eu gosto muito de tratar também, sabe? Uhum. Aquele NPC que você olha para ele, você pensa que ele é um burucutu, mas na verdade talvez ele seja um cara até que tem umas boas sacadas, entendeu? Ele tem umas boas ideias. Né? Exatamente, eu gosto disso. E eu acho que isso é legal pro NPC. Porque muita gente tem aquela máxima, né? Mostrou handout, é importante, hein? E aí eu acho que vai a primeira dica prática pra quem tá ouvindo a gente, é, se é um NPC importante, demora pra mostrar o handout dele na tua mesa. Demora. Mostrar foto, né? Primeiro descreve. O bonequinho. Exatamente. Porque se você mostrar foto, os jogadores vai ligar uma luzinha de alerta. Ele já vai ficar ligado. Pô, tem handout. E é verdade. Tem handout. O cara não perdeu tempo fazendo handout. Eu faço handout de muita coisa. Então isso meio que também despista a galera. Então eu faço. Eu mostro handout de quem não é importante. E demoro pra mostrar handout de quem é. E às vezes eu brinco, eu vou mesclando isso, eu mostro logo o handout de quando o cara começa a sacar que é uma inversão, começa a mostrar de cara logo o handout de algo importante e demora do outro. Aí eu fico fazendo essa brincadeira, porque isso além de trazer um minigame in-game pro jogo, você também tá despistando os teus jogadores e fazendo com que eles se deixem levar pelos seus próprios preconceitos, sabe? Às vezes o cara que é muito forte, ele não é tão forte assim. Às vezes o cara que parece fraco, frágil, ele não é tão frágil assim. Entendeu? Uhum. É verdade, cara. Tem NPCs que são absolutamente surpreendentes e que você passou muito tempo da aventura não dando a mínima pra ele, né? Eu só descrevo bem, isso é importante em qualquer coisa no RPG, cenário, objeto, qualquer coisa, você descrever, dá uma descrição, e depois que você sentiu que a galera se deixou levar para aquela descrição, criou uma imagem mental, você quebra aquela imagem mental que ele já tinha daquele personagem, mostrando a foto do personagem, e aí o cara, pô, tá imaginando outra coisa, então confirma o que ele tava pensando, e eu acho isso bacana para dar essa despertada. Então, o meio que o Vandal, ele representa esse cara. Por exemplo, o Paul Fish, que é o reverendo lá, ele já personifica uma outra questão, que é um assunto que eu também gosto bastante, que é a questão do teísmo. Eu gosto muito de falar sobre religião, da fé, né? E de tolerância religiosa, essas coisas. E ele, por ser um corista celestial, rola uma para quem entende um pouco de mago, rola um certo clichê em torno dessa tradição, que todo mundo faz só padre, ou só pastor e tal. Né? E quando faz uma coisa desse tipo, é sempre aquela coisa padrão, o padre padrão, o pastor padrão, né? Ninguém nunca faz um babalorixá, ninguém nunca faz um rabino, né? O pessoal faz um negócio assim muito preto no branco. Uhum. O Paul Fish, ele é pastor, só que ele respeita a diversidade religiosa, ele respeita a loucura, vídeo episódio da igreja, né, a loucura, morreu gente naquele troço, e depois ele tava, apareceu pro grupo rindo, assim, oi gente, foi bacana, né, aquele dia, né, assim, o cara ficou sobre investigação, a igreja dele quase fechou, ele sempre com uma visão positiva das coisas, mas você vê que ele tem um outro lado obscuro que foi pouco falado, ele tem um filho que é um ciborgue, ninguém tocou nesse assunto. Como assim? Que doideira, né, cara? Entendeu? Ele é um ex-tecnocrata, o cara é um cientista também, trabalha com engenharia, e o pessoal costuma dizer que cientista também é ateu, a maioria, né, o grande clichê do cientista diz isso, como pode uma coisa dessa? E ele tem esse outro lado, então eu tentei jogar um NPC que fosse assim, caramba, vou botar um NPC aqui, que ele também passe algumas ideias que eu tenho. Ou algumas ideias que os outros têm e eu tô pensando a respeito, sacou? Então eu gosto de jogar isso pro grupo e fazer assim, eles pensarem, caramba, sabe? Às vezes ninguém pensou sobre isso, ninguém teve nada disso, mas tá lá. É uma quebra de estereótipo até, né? Um cientista religioso. É. Falando dessa maneira, né? Exatamente, e ele é um pastor neopentecostal desse movimento televangelista, que arrecada dinheiro. Que aprendeu a fazer magia. Que arrecada dinheiro mas que de fato cura as pessoas. As pessoas que vão lá, elas realmente dão dinheiro e recebem 10 vezes mais, 100 vezes mais, sacou? Então é uma parada louca, assim. Eu quis fazer esse negócio. A igreja é maior por dentro do que por fora. É uma tenda por fora e por dentro é uma igreja suntuosíssima. Então, assim, e o mago também ajuda nessa coisa meio Harry Potter. Meio Harry Potter, né, de você dar uma enfeitada, assim, no urbano. Mas isso dá pra se fazer em qualquer outro, em outro RPG, tranquilamente. Uhum. Entendi. Quando eu bolo o NPC, muitas vezes, eu penso quais são os objetivos desse cara, a curto, médio prazo, longo prazo. Uhum. Só pra ter uma ideia do que ele tem na cabeça, né. Penso mais ou menos quem são as alianças dele e até onde ele tá disposto aí numa eventual, sei lá, numa barganha, uma coisa assim, para me dar um norte, né? Como é que você lida com esse tipo de coisa? Como é que você deixa ele flutuar um pouco mais de acordo com o que a aventura precisa? Ou você pensa mais nele de uma forma mais sólida e tipo, coloca ele para interagir a partir disso? Como é que você bola esse tipo de coisa? Eu fui muito crucificado na aventura, lá uma vez, por algumas pessoas que apareceram... NPC salvando o grupo, né? Fisicamente, em combate. Mas foi uma coisa meio que inevitável isso acontecer. Não tinha como. E eu realmente eu também não gosto de fazer isso. Mas uma coisa que eu não faço, e você vai ver que nessa aventura, nessa campanha de mago eu não fiz, pior do que salvar numa aventura, num combate, é você dar de lambuja alguma resolução de mistério. Então, quase você sempre... Você botar tudo, a resposta na mão do cara, né? Quase sempre eu coloco um cara que ele vai mais trazer uma indagação pra direcionar o grupo a trazer uma conclusão, tirar a conclusão, do que um cara que simplesmente traz a conclusão. Sacou? Entendi. Então, eu costumo colocar os NPCs na minha aventura, até mesmo, às vezes, dando pistas falsas. Entendeu? Porque ele está ali no grupo tão perdido quanto os outros jogadores. Isso é interessante, que deixa os jogadores completamente sem qualquer certeza de que aquele cara ali é a voz do mestre, né? Na verdade, não é, ele é a voz dele mesmo, né? Exatamente. Uma coisa que não curto muito em NPC, por exemplo, que tem gente que faz, mas isso aí vai de cada um também. Não acho que existe certo e errado nisso. É o NPC. Trigar elementos dramáticos que os jogadores poderiam estar trigando. Por exemplo, um grupo entra numa masmorra com um NPC, um exemplo bem raso até, e o NPC vai lá e triga a armadilha. Se eu boto uma armadilha ali, normalmente eu gosto que os jogadores trigam. Então isso é uma maneira, por exemplo, que eu não uso NPC. Mas acontece, por exemplo, em Old School, é comum você ter, por exemplo, o grupo contratando o Rentman, por exemplo. Aqueles caras bois de piranha, né? Justamente pra isso, né? Mas aí, no caso, não deixa de ser o jogador atuando. Não, mas aí é o jogador que manda o NPC. Eu tô falando, como, por exemplo, vamos supor que eu tô mestrando. Aí o jogador entra na masmorra. Aí chega o NPC, sai correndo e mete a mão numa porta que tem uma armadilha. Só que eu sei que a armadilha tá ali, como mestre. Então eu acho isso um pouco, assim, tira um pouco o protagonismo do jogador. Uma opinião que eu tenho, por exemplo, a respeito de como é perigoso usar NPC, por exemplo. Eu acho delicado isso aí, assim, porque, por exemplo, você tá com o teu jogador, e aí tem uma cena com 5 NPCs, primeiro que é uma coisa que já é bom evitar, você ter muito NPC em cena, pra você como jogador, como mestre, você vai ter pra administrar, vai ser difícil você administrar isso, e aí você tem na sala, espalhado no chão, pedras, que uma delas é uma pedra em falso que vai ativar uma armadilha. As chances de não ser um jogador que vai ativar, porque é só tá 1 para 5 a proporção, é muito grande. Entendeu? Então você rola um dado para você ver se foi algum, quem foi que ativou, se ativou e coisa e tal, entendeu? É da realidade que você estabeleceu ali, faria sentido, né? Nessa realidade, sim. Exatamente. Porque aí foi um caso que tá, o jogador é uma porrada de NPC num lugar, numa sala, e claro, as pessoas vão caminhar e vão ativar. Isso aí eu até acho que faz sentido, mas aí eu acho que também não é muito esse esquema de vou disparar esse NPC para trigar isso aqui porque o jogador não trigou. E no caso de, por exemplo, quando você como mestre, você está querendo de repente passar a ideia de que um lugar é muito perigoso e você tem um NPC que não é tão caro a aventura, e aí você, de repente, só pra fazer um gimmick mesmo, você chega lá e, uhum. e faz o NPC se fuder numa armadilha, usando isso como antecipação, né? Como uhum. foreshadowing. Será que é possível? Eu acho tranquilo, mas aí você não impactou o jogador, né? Eu falo mais, por exemplo, pô, o jogador não pisou aqui nesse mecanismo que levanta os espinhos, então o NPC pra pisar. Entendeu? Uhum. Quando não tá impactando diretamente o jogador, eu acho tranquilo. Você, Márcio, qual a sua visão? É, cara, eu tô mestrando uma aventura de mutantes lá na Role Players, no canal da Role, que uhum. um NPC, ele esbarrou num acionamento de uma caixa de som enorme, nos alto-falantes. Uma caixa de som? Ele acionou, e aí uns bocas de ferro que estavam no canto de um galpão começou a cantar uma música toda distorcida, aquela versão samba lele tá doente, tá de cabeça quebrada. Só que todo bizarro, depois eu passo áudio pra vocês darem uma ouvida. E aí o que acontece? Cara, a galera meio que se cagou, assim, entendeu? Menos o Pug que ficou dançando, que ele gostou e ficou dançando. Mas a galera meio que, caraca, que parada bizarra é essa? Porque era toda desafinada em, às vezes acelerada. Então, com estética de walkie-talkie, telefone, sabe? Bem gravação, bem ruindosa. Então, assim, foi uma armadilha que foi um NPC que ativou, mas eu queria que aquele som saísse. Entendeu? Porque Entendi. Aquele som ia fazer barulho na zona e ia atrair criaturas. E eu queria que isso acontecesse, que foi um baita esporro, realmente. Entendeu? A galera Você fez exatamente isso. Você acabou usando o NPC de foreshadowing, né? De antecipação. Isso, exatamente. Pra antecipar que ia chegar um galerão, né? Agora, se é aquela armadilha, que nem o Carlos tá falando, clássica de D&D, que é uma flecha vai sair de um furinho, ou então a parede vai começar a estreitar, ou então é uma charada, ou um fosso de espinhos, aí não, né, você tá, porque ali a armadilha é um fim, ela não é um meio. Aham, uhum, sim. Né? Falando agora de outra coisa, você falou aí de vários NPCs até agora, eu quero saber, na tua vida de mestre, quais foram os teus NPCs favoritos? Pô, cara... Difícil aí, hein? O favorito, o filho que você prefere. O favorito? Aí você me quebrou agora. Eu tava começando a me acomodar com a resposta, cara. Cara, assim, muitos deles, dos meus favoritos, estão na campanha de Mago. Tá? O próprio... Eu tô falando disso, é engraçado que eu falei esses dias isso com o meu terapeuta, cara. Ele acompanha o Perdidos no Play. Jura, cara? E ele tava me falando que... Ele me perguntou, né? Coisa de terapeuta, né? Quem é você... ali no Mago, né, cara? Aí eu, nossa, difícil. Aí eu Olha falei que doideira, cara. Ele queria me analisar o desgraçado, né, como sempre. Aí eu falei que ora eu era o Enzo Foster, né? Uhum. E ora eu era o Paul Fish. O Enzo Foster, ele é muito interessante porque ele é um mago que não faz magia. Porque eu Sim. quis ali passar uma ideia do jogo ali na criação daquele NPC. Porque o mago, de acordo com a White Wolf, de acordo com o jogo que a gente tá jogando, ele é o humano perfeito, ele é o humano que ascendeu. E ele ali, ele pregava, né, muito o quê? Que você precisa mostrar a sua humanidade, mesmo sem usar magia, né? Então ele era um cara meio avesso à magia. É engraçado isso, ele era um mentorzaço, ele era um mestrão, um cara sinistro, mas que não fazia magia. Ele só era um cara sábio, orientava o grupo. Eu acho esse conceito interessante do mestre quebrado. Ele não é um professor Xavier na cadeira de roda, mas que mesmo assim é poderoso pra caceta. Ele é um velho, só. E o que faz ele muito especial? Ele é muito entendedor da parada toda. Ele entende de magia, ele entende das pessoas, dos magos, das organizações mágicas. Mas ele não tem magia. Ele tem magia, mas ele tá bloqueado. Eu acho isso fantástico. E um personagem meu memorável, cara. Eu não acredito, cara. Eu fujo desse estigma de Mundo das Trevas, mas olha eu de novo, cara. Eu acho que foi um NPC meu da minha. Eu mestrei muitos anos atrás e durante muito tempo uma campanha de vampiro. Coisa que hoje não sou muito. Quem me conhece sabe que eu não curto muito. Mas eu mestrei uma aventura que era o Joé. O nome do NPC era Joé. Ele era tipo um Jesus Cristo, Joé. Assim. Joé. Ele era um salubre. E ele era muito poderoso e tal, e ele tinha discípulos. E ele tinha seguidores e tal. Então era tipo uma seita, uma religião que ele criou. E aí mobilizou o mundo e coisa e tal. As pessoas estavam começando a tratar ele como o próprio Cristo e tal. Uhum. E foi um NPC bacana. E um outro também que marcou bastante também com essa galera nessa mesma época, mais ou menos. Aí não foi Mundo das Trevas, não. Foi um RPG meio que de minha autoria, se chamava Mercenários, era no espaço, era tipo Space Opera, tipo Guardiões da Galáxia, todo mundo era bandido, vagabundo, e tinha um cara que era o inimigo desse grupo, que se chamava o Jogador. E... Pô, o nome é bem evocativo já, né? Sim, exato. O Jogador. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, baseado nunca no aparecia. Que você tá falando, então, a religião é um tema que ele é um pouco recorrente nos seus NPCs, é um tema que você gosta de trazer. Pois é, acabei citando aqui, né? Acabei citando aqui mais um de religião. Eu não sou mestre em coisa de religião, não, tá, gente? É que é um assunto, é um dos vários assuntos que eu gosto, né? Sim, claro. Que eu tenho interesse. Mas você falou agora uma coisa realmente interessante. Eu curto. Eu acho que dá pra tirar muita coisa bacana quando um lore de um RPG, ou então uma história de um jogo, de uma aventura, tá linkada com algum tipo de religião, sim, com algum tipo de seita. Sim, verdade. Eu acho até porque as religiões, as festas, elas têm o seu lore, né? Inclusive na vida real. Elas têm um lore, né? Elas têm um lore, é verdade. Tem meta plot, tem tudo. Exato. Eu voltei a escrever. Na verdade, o primeiro RPG que eu joguei na minha vida, eu costumo falar que é a última folha do caderno, né? Então acho que é por isso que eu fico inventando muita regra, invento RPG e tal. Não tenho nada ainda publicado, mas se Deus quiser, esse ano ainda faço alguma coisa. E eu tava desenvolvendo até, inclusive, um RPG de temática espacial, que uma das religiões tem duas religiões. Tem uma religião que é um cara que ele os seus súditos são tudo gente folgada, gente que não pede licença, gente que sai entrando nos lugares e coisa e tal. E ele é representado por um grande deus gordo, enorme, assim, com cara de fanfarrão, com várias garrafas, uma em cada mão, e ele tem vários braços, né? Com várias canecas. E aí, em contraponto a esse deus, tem uma outra religião que é toda coada, toda tímida, toda serelepe, que eles se reúnem nos fundos da igreja dessa primeira religião, porque o deus deles, ele foi sentado, o deus da outra religião sentou em cima do deus deles, então a imagem do deus deles é uma imagenzinha pequena debaixo da bunda desse outro deus, sacou? Esmagado assim, entendeu? Então eles adoram o deus... Exatamente. Então assim, existe esse lore então, que eu tô montando de alguns deuses meio doidos, assim. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Tem que botar na rua essa porra, hein, Márcio? Vou te falar, cara. Mas só as religiões, muito porque eu tenho bom, um carinho, cara, meio por essa parada de religião, só as religiões já daria pra fazer já um monte de coisa interessante que ficou, assim. Sim. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, eu acho que já deu aqui uma boa dica aqui pra galera que tá querendo aprender a montar bons NPCs. O Márcio é craquíssimo nisso. Todas essas referências aí eu sugiro buscar mesmo, porque são boas aulas de como fazer isso acontecer no teu jogo. Sim. E, cara, tem algum recado pra galera, Márcio? Algum recado final? Cara, inspirado ainda no tema que a gente tá falando. Se inspire nas pessoas, watch the monkeys, cara, olha os macacos, veja as pessoas andando na rua, veja o modo como elas andam, o modo como elas falam, tenta mesclar personagens de um lugar com personagens de outro lugar, de uma mídia com de outra mídia, faz um amálgama que dá muita coisa bacana. Acabou que as dicas que eu falei foram mais de criação da textura do NPC em si do que o uso deles, né, na história. Eu falei pouquíssimo disso, porque realmente eu acredito que quem tem que ficar com a agenda são os jogadores. Os personagens, eu acho que eles instigam os jogadores, instigam os personagens dos jogadores. Eles estão lá pra isso, sabe? Pra povoar o mundo. Então eu acho que se você fizer um personagem, um NPC bacana, na textura dele, no aspecto dele, vai dar mais samba até do que se for um NPC sem graça que desempenhou bem o seu papel mecanicamente. Eu acho que tem mais chance de dar certo um NPC memorável, divertido, engraçado, que tá lá pra acompanhar o grupo, pra se opor ao grupo, ou pra fazer uma participação especial numa cena, ele funciona melhor, às vezes, do que aquele que é insosso, que é o default, mas que tá, chegou lá, entregou a missão, mandou fazer e acabou o papo, sabe? Eu acho que é, o grupo, as pessoas vão ter muito mais histórias para contar, é, lembrando da tua aventura, quando tem esse tipo de NPC do que o outro. E o meu recado de jabazento aí é, cara, conheçam o Perdidos no Play. A gente tá lá fazendo streaming, fazendo aventura. A gente tá pra começar, recomeçar aí a última temporada de Mago Ascensão lá no canal. Oh, não, última não. Eu quero mestrar mais coisas. Eu quero que acabe, cara. Eu quero mestrar mais coisas aí. Eu vou sentir saudade, mas se demorar muito... Quem sabe um dia, voltando, se for, tu que tem vontade de mestrar lobisomem, por exemplo. Mas não vai ser logo na sequência. Mas enquanto demorar, não vai ter lobisomem tão cedo. Então, eu quero mestrar outras coisas antes de mestrar esse lobisomem aí que eu tô bolando. E vamos ver qual é. Vamos ver qual é e convido vocês. Isso aí, galera. Participem aí do Perdidos no Play. Sejam padrinho lá também, porque tem um programa bom lá. E, inclusive, você consegue jogar, né? Com a galera do Perdidos no Play, que é a gente. Sim, muita gente joga. Até a gente consegue jogar com a gente. A primeira game. E é o primeiro lugar que eu mestrei também, online. Maneiro. Exatamente. Após ter uma ideia, esse meu terapeuta já jogou. Ele jogou, é mesmo? Ele jogou aquela. Ele jogou no dia da campanha, aquele spin-off de. De Vampire lá. De Vampire, de Caçadores. Ele tava lá. Era um deles. Olha só, maneiro. Ele jogou, então assim, o Perdidos no Play, cara, é um dos canais assim que a galera mais joga, a galera que acompanha e tal, então faça parte, parece lá. Cara, agora todo mundo vai querer saber o telefone do terapeuta do Márcio, que não é todo terapeuta que joga RPG, né? Ai, ai. Muito bom. Boa. Legal, cara. Então, espero que vocês tenham curtido aí. Fiquem ligados na nossa programação. A gente tem mais podcast todo dia. Quartas-feiras, das 21 horas, a gente tem nossa mesa de D&D, quinta edição, ao vivo, presencial. E a gente tem muito conteúdo aí no YouTube, Escudo do Jogador, aí a gente fez a nossa promoção Escudo do Jogador. Mas o que, Carlos? Cara, assinar a gente lá... Assinar não, mas é... Ir lá no iTunes e dizer que gostou do nosso podcast das 5 estrelas, porque isso aí ajuda muito a pessoas de fora até do RPG conhecerem nosso podcast, que o iTunes vai indicar. Então isso é uma das coisas agora que a gente não tem padrinho, a gente não tem nada, mas a gente tem, a gente conta com vocês para qualificarem a gente no iTunes, para a gente é de grande valia isso. Compartilha nosso conteúdo, redes sociais aí, Twitter e Facebook, procura a gente. Compartilha nosso conteúdo, porque é assim que a gente vai chegar num canal maior e num canal que vai sempre melhorar o que a gente está trazendo para você. Então, um abraço aí, bom dia para vocês, terminem seu café em paz e um dia produtivo aí, seja qualquer coisa que você estiver fazendo. Um abraço. Abração. Abraço, gente. Tchau, tchau.